Mineiros. É com Bruno e Barreto, pensa no estouro. Os meninos estão bombando, estão valendo mais que ouro. Bora beber. E a mulherada. Pinga e foguete. Traz outra gelada. Aceita que dói menos. É com Bruno e Barreto, já estão estourados. Os meninos estão bombando, tocando pra todo lado. Bruno e Barreto, pela cera no pé da goiabeira. Parceiros, que resenha é essa? Mas o sistema é diferente, hein? Olha no que deu esses converseiros. Tão falando que a gente canta mal. Tão falando que não dá pra entender. E o que é que eu vou fazer pra levantar minha moral? Vou pegar meu violão e vou cantar uma moda nova, pra ver se dessa vez o povo aprova. Eu vou mostrar o som da gente, simples, bruto e diferente. E pra provar que se a moda é boa, não precisa entender. É só chamar a mulherada e poupa derreter. Põe no doce e deixa o som donar. Oi, nhanhanhanhanhanhanhé, e bora beber. Oi, nhanhanhanhanhanhanhanhé, e a mulherada. Nhanhanhanhanhanhanhanhé, pinga e foguete. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan

cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Cabelos longos. Anjo de cabelos longos, aqui no Central do Sertanejo, é maravilha. Fernando e Sorocaba marcando presença nessa terça-feira super especial. Olha que programa bacana, gente, só tá tocando música boa, né? Passou também Bruno e Barreto, Eu Quero É Rolo, e abrimos com Bruno e Marrone. Só música bonita, gente, só música que você curte, pois é o Central do Sertanejo. As músicas mais selecionadas estão aqui, com certeza. Aquelas que você gosta de ouvir, né? Você fala assim, poxa, o programa fica muito bacana mesmo, só toca as melhores. E de vez em quando tem recordação também, né? Você relembrar um pouquinho com a gente aqui também. Agora tem sucesso chegando aí do projeto Cabaré, Como Eu Chorei. É Leonardo e Eduardo Costa, no Central do Sertanejo. Aceitarei.

Wesley Safadão confirma a participação no novo DVD da dupla Fred e Gustavo. É isso mesmo, né? Parecia que não ia acontecer, mas vai rolar essa participação aí sim. Na última quarta-feira, dia 27, uma surpresa foi feita aos fãs do Fred e Gustavo. O fenômeno Wesley Safadão foi anunciado como uma das atrações especiais do segundo DVD dos amigos. A dupla Zé, Neto e Cristiano e as gêmeas Maria e Maiara e Maraísa e o jovem Léo Moura e também o cuiabano Lima vão fazer parte aí desse DVD dos meninos que estão dando tudo que tem, né, gente? É o Fred e Gustavo. O DVD será feito aí no dia 4 de maio em Goiânia, Goiás, gravado na Woods. Já falei isso pra vocês aqui, né? Então, boa sorte aí pros meninos e que dê tudo certo aí nessa nova fase, nesse novo DVD. É o Central do Sertanejo, trazendo aí Fred e Gustavo pra você. Boa terça-feira. Toda noite vem buscar meu coração, levar o meu amor pra sua coleção. Seu vício é dominar, seu toque é fatal. Me ama como um louco que parece real. Quando nasce o sol, eu olho para o lado, me vejo no espelho, meu corpo está marcado. Ela já foi embora, sempre na mesma hora. Provaram pro sabor, mas à noite ela volta. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto, em minha cama. Mais uma vez me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama, mesmo sabendo que não ama. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem, vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Porque é tão maldita. Esperar mais uma vez dentro do quarto, em minha cama. Mais uma vez me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama, mesmo sabendo que não ama. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem, vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, que vem, vai e a saudade fica. Porque é tão maldita a dama da noite dos meus sonhos, a mulher que me faz perder o sono, veneno que meu corpo necessita. Porque é tão maldita. Central do Sertanejo. Quando eu te vi, pirei. Confesso, nunca senti isso por ninguém. Nem sei o que eu vi em você, mas foi algo diferente que eu nunca imaginei. Assim que você foi embora, senti um pedaço de mim me abandonar. Mas eu corri atrás, não vou te deixar escapar. Vem cá, moça, cê não vai embora não. Espera que eu explico a situação. Apaixonei no seu olhar, e agora como faz? Tô querendo te amar, moça, sem que pareça loucura. Inconveniente, te peço desculpa. Só vim te chamar pra dançar, te conhecer melhor. Então vem cá, moça, vem cá. Vem cá, moça.

mentira. Prazer por prazer. Prazer por prazer. Central do Sertanejo.